Domingão, eu vou começar o meu discurso. Olá, meu nome é Rodrigo. Você? Olá, meu nome é Yuri. Yuri, esse é o podcast do Rodrigo e de Yuri. Eu acredito em novas ideias. Eu acredito nos artistas. Eu acredito nas crianças que vão acreditar. The children are future. Elas são o nosso futuro. Kanye West e Marvin Gaye. E a Whitney Houston. The children are future. E o Patrick Bateman falou, é isso aí. É isso aí. Are our future. Mas a gente tá aqui pra falar The greatest love of all. The greatest love of all. Kanye West. Kanye West. The greatest song ever written. The greatest love of all. So now we're talking about Kanye West now is running for president of the United States of America. This is 2017. We're here in Guarulhos, which is Brazil. Driving air cars. Yes, exactly. But I mean, we don't know if it's like a month from now we're going to be part of Kuwait or China. Now, we're still Guarulhos. Now, so Dilma Rousseff is not the president of Brazil anymore. We have just taken her down. Now the president is, I don't know, Donald Trump. He bought Brazil. And now we're talking about Kanye West. That is our hope for the future. And Kanye West, our hope for the future. Kanye, future. And yes, as probably of all of you guessed by the moment, I announced that I'm going to run the president of United States of America in 2025, okay? So, Kanye West, you're as not you running probably anymore. Have guessed, as you probably have guessed, that was not a surprise. That was not, that was not a surprise at all. I'm going to run and I'm going to kill Miley Cyrus, that she is my... Eu acho que agora tem que parar esse podcast, velho, porque você pode ser acusado de, como é que fala, premeditado, crime premeditado. Não, eu não acho que é premeditação. Inclusive, eu acho que se a gente gravar isso, a gente vai... Isso já sendo gravado já. Não, mas se a gente é parar... A gente já... colocar isso no ar, no... sabe o que a gente consegue? Ar. Um processo pro plágio. Por quê? Porque a gente anunciou a Miley Cyrus antes dela mesma. E a gente consegue ganhar um processo por isso. A gente tá no futuro, anyway, né? A gente tá no futuro. A gente tá no futuro. E... Pá, no futuro nem vai ter mais Miley Cyrus. Pá, ela vai ter morrido de overdose no final de 2015. Se pá, no final do VMA ela morreu de overdose e a gente não percebeu. E a gente não anunciou. Porque, tipo, a gravadora colocou uma boneca. E aí, tipo assim, como você percebe a diferença? Fair enough. Exatamente, se continuar postando fotos no Instagram, aí exato. É a Miley Cyrus. O que a gente sabe da vida da Miley Cyrus? Se o Instagram dela tá, tipo, rolling up, assim, Miley Cyrus tá viva. Ela pode estar morta faz 10 anos, assim, as far as we know, ela tá morta, tipo assim, vai desde dessa... Hannah Montana, né? Na verdade, a Miley Cyrus é a Hannah Montana. Foi meio chocante quando eu aprendi bem recentemente que ela era Hannah Montana. Sabia que eu não sabia que ela era Hannah Montana? Eu achava que a Hannah Montana era... Eu sabia que elas eram todas meio idiotas iguais, essas meninas... Mas eu pensava que a Hannah Montana era uma outra mina, tipo a Hilary Duff, ou sei lá. Isso uma porque outra. Você não tem 14 anos. Eu tenho 14 anos em 2017, eu sei. Porque quando eu era criança, eu via a Hannah Montana e eu falava, não, por que ela é igual a Miley Cyrus? E aí, quando eu descobri uma. Você pensava que a Hannah Montana era igual a Miley Cyrus também? Que obviamente loucura! Eu pensava. Elas são todas iguais mesmo, então não é só eu que cometi essa. Demi Lovato, erro, entre aspas. A única que eu conseguia diferenciar era, no caso, uma artista meio nova na época, ela não era muito conhecida, que no caso era a Lady Gaga. Meio nova? Velho, você é velho pra caralho, né? Você lembra de quando Lady Gaga não era Lady Gaga? Isso, porque eu lembro Lady Gaga quando era Lady Gaga. Sabe de quando eu lembro Lady Gaga? 2009. Quando ela apareceu no episódio dos Sopranos. Isso é o quê? 2004? Isso é tipo... Putz, velho, não sei, mas ela apareceu como um ser humano, assim, que não chamava Lady Gaga, eu quero dizer 2000, talvez 99, isso talvez tipo, 2001. Quando ela assim, ainda se chamava Stephanie alguma coisa, assim. Ela não foi acreditada, obviamente, no opening credits dos Sopranos, mas assim, eu tenho certeza que se a gente olhar no MDB, e se a gente olhar os créditos no final daquele episódio, que eu não lembro qual que é, mas eu juro por Deus, ela tá no episódio dos Sopranos, ela aparece como, tipo, uma... figurante. Ela é só uma figurante, sim, boa, colegial, boa. Assim. Não, é, não que ela não tenha sido uma figurante da cultura pop nos últimos 20 anos, né, mas... Ela só passou a ser, tipo, a estrela, não a figurante. figura. Não, ela nunca foi uma estrela, pelo amor de Deus, só foi uma estrela quando ela abriu com o vestido de carne. Mas ela anunciou que ela ia ser presidente dos Estados Unidos. Isso já é mais suficiente, exato, não, é. Big fucking deal, você teve umas cargas aí penduradas nas suas tetas. Você anunciou a sua candidatura à presidência, ninguém se importa. Eu lembro de uma vez que eu tinha dois pedaços de picanha nos meus mamilos. Eu lembro também. E eu anunciei que ia ser... As moscas não deixavam em paz. Exatamente, as moscas eram, na verdade, os democratas. E eu, como republicano, tinha que anunciar a minha presidência para os Estados Unidos. Mas eu não consegui, porque a Lady Gaga simplesmente apareceu com um vestido de carne e ela roubou todo o meu mídia. Portanto... Mas como você sente agora, menino Yuri, com o Kanye, Kanye West, que acabou de anunciar a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos nas próximas... nas eleições de 2020, na verdade, não as próximas, mas assim, eu sei que você tá bem... isso te abalou. Não, isso me abalou, mas assim como a morte de Sócrates abalou Platão, eu sinto que eu serei a continuação da filosofia do Kanye West, que é absolutamente a filosofia do nada. É a filosofia de você falar qualquer coisa e isso parecer um discurso, que na verdade não é um discurso, para sua candidatura à presidência da sua grande polis. E nesse momento eu vejo que eu, como o Platão do novo Sócrates, tenho o dever de seguir essa filosofia e torná-la o novo padrão do racionalismo filosófico da sociedade atual, quebrando com os padrões decartianos. O que isso significa em português? Em português isso significa que o Kanye West é meu grande mentor e que a minha missão é continuar esse pensamento quebrando com os padrões decartianos e existencialistas que existem na sociedade atual e buscar uma nova filosofia. Filosofia. Eu não entendi o que ele disse, então assim, se vocês estão ouvindo isso e entenderam, bom pra vocês, mas... Mas o ponto é exatamente esse, como você não me entendeu, você percebeu que eu segui exatamente o Kanye West. Não, o Kanye West inspirou tudo isso que tá acontecendo agora, então... A gente tem agora batendo uma punheta para um pôster do Kanye West que tem aqui na sala, nesse momento, a gente acabou de pendurar. Isso só existe por causa de todo o nosso amor pelo Kanye West, né? Tipo, e pelos mamilos da Kim Kardashian, que aparentemente são a única parte que importa. God, velho, o que são aqueles mamilos da Kim Kardashian? Tipo, e a Miley Cyrus, como é que ela queria aqueles mamilos? Porra, Miley Cyrus, assim, como você quer ganhar a presidência dos Estados Unidos com esse tipo de frase? Aparentemente, o objetivo agora de qualquer pessoa tem que ser esse, né? Qualquer coisa abaixo de querer a presidência dos Estados Unidos é tipo, big fucking deal, I don't care. Você tem duas opções, ou você faz um discurso totalmente sem sentido, ou você começa a falar da China. Eu não vou falar da China porque... China. É que se eu for falar da China, eu vou ter que falar do Sony Hack, falar de todos os e-mails que eu li da Amy Pascal e falar de todos... Enfim, eu não posso, eu vou queimar meu filme. Mas esse é o nosso problema da modernidade. Pelo menos pra nós, que somos americanos falando português. Nós não conseguimos diferenciar ainda a Coreia do Norte da China. Speak for yourself. Eu não sei qual a diferença entre o norte-coreano e o chinês. A diferença é que os norte-coreanos acreditam que o presidente do país deles não tem cu, é só isso. E os chineses continuam trabalhando com a grande Apple. Questão no final das contas é essa. É melhor um presidente sem cu ou um presidente Kanye West? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas é isso que a gente tem que criar a nossa terceira via. Que é o Kanye West sem cu. O Kanye West sem cu. Caralho. Já que South Park ainda não fez um episódio sobre isso, tá aqui agora, a gente acabou de criar isso. Exatamente. É nosso, Kanye West sem cu. Por um presidente sem cu dos Estados Unidos em 2020. Que acredita nas crianças, é óbvio. Claro, porque acreditar nas crianças é todo nosso propósito, né? They are the future. Não, mas pelo amor de Deus, o Obama, qual foi o problema dele? Ele acreditou nos velhos, por isso que ele fez o... Por isso que ele fez o Obamacare. O Obamacare só serve para os velhos que estão doentes. As crianças estão saudáveis e por isso... Linhas de Obamacare, né? Exatamente. Exatamente, Obamacare, foda-se. Por isso que... O Obama é expunar totalmente errado, né, velho? Não, ele não é totalmente errado, ele só é estúpido. Ele só, tipo, tá, tipo, acreditando no errado, né? Porque, assim, tem que acreditar, tipo, nas crianças. Exatamente. The children are our future. E na falta de cu. Ele acredita no Obamacare, tipo, o Obama. Exatamente. Quer, o Obamacare é pra pessoas que têm cu. É. E pra pessoas... É, para as crianças, talvez. Crianças têm problema de saúde, eu não sabia, né? Essa é nova. Assim. Eu acho que as crianças são... É, acho que as crianças são, tipo, mais ligadas a... Porra, esse iPad não funciona. Vamos reclamar com a Apple, porque a iOS 8 é uma bosta. É, uma boa, mas... Mas... Existe um aplicativo para você fingir você é o presidente dos Estados Unidos? Por que não existe ainda um aplicativo para você fingir que é presidente dos Estados Unidos? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Cadê os fucking ads fazendo apps aí inúteis, tipo Candy Crush, Lookalike? Faz um app aí para eu fingir que eu sou presidente dos Estados Unidos, velho. Isso que importa. Não, até porque um aplicativo para você fingir que você vai ser presidente dos Estados Unidos, assim como o nosso grande amigo Kanye West, já seria, tipo, super fã, assim, eu ia me divertir pra caramba. Tipo, agora você tem que subir no palco. Agora você tem que falar, bro. E agora você tem que falar, eu vou ser presidente dos Estados Unidos em 2020. Putz, eu me diverti pra caralho. Quantos pontos você ganha quando você chega na última fase? Boa pergunta. Mas eu acho que tem que ser, tipo, uma coisa de trocar de nível. Porque, tipo, é totalmente outro nível, assim. Não, eu sou tão velho que eu lembro de 2009, velho. Eu lembro de 2009, quando ele foi lá e tirou o troféu da mão da Taylor Swift. Falou que ela não merecia, porque, enfim, ele é amigo da Beyoncé, e a Beyoncé é melhor que ela, no olhar do Kanye, e os art shows têm que ser justos, acima de tudo. Então ele foi lá e fez justiça com as próprias mãos. E, assim, como assim a gente vai viver num mundo onde award shows não são justos, velho? Eu não quero viver num mundo onde award shows não são justos. Por exemplo, se a gente fosse analisar no aspecto o Emmy, se a gente fosse colocar a opinião do público dentro do Emmy, Panic seria o melhor show de todos os tempos graças às infinitas opiniões do Corey. O Corey, ele é esse cara que vai votar no Kanye West porque... Porque ele mataria alguém se ele não... Não, na verdade, ele madeiraria alguém se ele não visse o quarto episódio da maior série de todos os tempos. Portanto, é nesse tipo de artistry que a gente tem que acreditar. É esse público que a gente quer. É esse público que a gente quer. Se você não é uma pessoa tipo Corey, que adora o pânico da MTV... Você não tá pronto. Por que você tá ouvindo nosso podcast, velho? Você não é o nosso público. You have no business listening to us. Vai ouvir outra coisa. É sério, tipo... Tem vários discos da Taylor Swift por aí. Agora em 2017... Eu só sei de um, mas deve ter. Em 2017 já devem ter uns 28, né, meu? Pelo número de singles que ela lançou. Ela já deve ter sido eleita senadora. Agora em 2017, né? É, provavelmente. Eu não acompanho muito. Senão ela política, já é suplente do Obama. O que faz todo sentido. Ela foi uma vestida com um vestido de M&M's no VMA, né? Exatamente. Ela vestida com um vestido de M&M's. Enquanto a Miley Cyrus estava com uma bandeira gay, mas... É, esse negócio de, tipo, ser pró-gays é tão século passado, tá ligado? Não, hoje a gente é a favor de pessoas que... Mulheres são crianças, né? Alguém salva isso, acho que não tem como, né? Acho que eles vão interromper no português. Qual é a cor da bandeira deles? Tipo, acho que... Não, a gente não é a favor de ninguém que não molesta ninguém, assim. Era só pela boa piada. Quando a gente colocou esse podcast no iTunes, não tinha nenhum contrato que a gente assinou que falava assim, você tem que dizer a verdade, você só pode dizer o que você acredita e você só pode dizer o que é certo perante a lei. Não. Não tinha essa cláusula. Tinha essa cláusula? Não, a gente pode falar o que a gente quiser. Então, o Yuri fala agora que a gente é a favor dos molestadores de crianças, mas assim, a gente não é a favor dos molestadores de crianças. Isso é, tipo, horrível. Por enquanto. Isso é horrível. Sempre. Isso é horrível sempre. Não vamos molestar crianças. Vamos estabelecer esse parâmetro não, pro é Yuri porque, e Rodrigo é porque, podcast. É porque é o seguinte... Molestar crianças? Não. Not cool. Vamos fazer outra coisa, ligado? Tem tanta outra coisa pra fazer assim, não? Vamos molestar crianças. Não, é porque o Rodrigo, ele ainda tá na filosofia de que pra você se apoiar a causa dos molestadores de crianças, você precisa molestar as crianças. Eu, como um simpatizante da causa, digo que eles... podem lutar pelos seus direitos. Eu não participo dessa luta, mas o fato é, se os molestadores de crianças têm o direito de lutar pelos seus direitos, eu os nazistas ninguém... também têm, meu. Eu acho que ninguém tem o direito para os molestadores lutarem por nenhum direito de molestar. E eu acho que os nazistas também não ganharam nenhum direito. What the fuck, velho? O que você está falando? Vamos voltar pro tópico. Vamos assim. Voltar. O fato é que Kanye, tipo, nosso maior batalhador contra os nazistas para a presidência americana, Kanye. E o nosso grande dilema, assim, se as eleições fossem hoje, menino Yuri, para quem seria o seu voto? Hoje? Ah. O Donald Trump. Mas porque ele perdeu as eleições, então eu gosto de acreditar que Entendi. Eu queria votar nele. Mas o meu voto, na verdade... Eu votaria pelo Kanye, porque o voto do Kanye é um voto pelo caos. Eu votaria... E eu gosto de acreditar que a juventude absurdista, se ela ainda existe hoje, em 2017... Em 2000 e quanto? Que a gente tá mesmo? 24? Em 2024, se agora, em 2024, a juventude absurdista ainda tá presente, ainda é relevante, e ainda tá ouvindo o nosso podcast, essa maneira arcaica de se comunicar... Ela concorda comigo que o caos precisa de embasamento. Meu Deus, você quebrou a taça com os seus dentes. Você realmente quebrou a taça de vidro com os seus dentes. Ok, ainda bem que isso foi registrado. Não, mas o fato é o seguinte. Kanye West, ele já foi eleito agora em 2024. Ele é o presidente do maior país do mundo. No caso, a China. E... E o fato é que eu votaria no... Quem que vai ser a celebridade em 2024? No Margot. No Margot, porque ele porque gosta muito de andar de triciclo. Exato. E o triciclo, ele e é o maior diria, símbolo do carro. Quando ele começou a andar de triciclo? Quando foi aquilo mesmo em 2000 e... Puta, foi 13, muito, foi, não, 13. Foi 2015, faz, é, foi 2015, 2015, anyway, faz muito fucking tempo. E começou a triciclo todo Será mundo que a gente ria acha dele, tá ligado? O... Ah, é só mais um esquizofrênico andando de triciclo, porque ele é muito preguiçoso pra o quê? Andar de bicicleta. Não. Ele revolucionou como São Paulo funciona por causa do triciclo. Hoje, eu ando na capital do estado de São Paulo, Minas Gerais, que tem a nossa grande ligação com Buenos Aires... Com Santiago e, tá terminando agora, a nossa grande ligação com a Cidade do México. Cidade do México, que agora é capital é tipo... dos Estados Unidos. Por quê? Porque no exclusivamente estado... triciclos. Se você não tem triciclos, você não Exatamente, pode fazer essa volta. Quando eu vou atravessar a fronteira do Brasil com o Paraguai de bicicleta, eu sou sempre barrado. Por quê? Porque eu não tenho um triciclo. E eu me sinto muito oprimido por ser da classe dos ciclistas. Portanto, eu, nessas eleições de 2025, irei votar em Paulo Maluf, porque ele prometeu que ele iria abrir todas as vias para os ciclistas. Então... Quem que é Paulo Maluf? O Paulo Maluf, ele é um... Não, não, that was a trick question. Não, mas eu não, vou não explicar é quem é o Paulo Maluf, porque explicar eu... pra... Quem é Paulo Maluf? Exatamente, a gente as tem... As pessoas têm Wikipedia, elas podem pensar que é o Paulo Maluf, né? Não, as pessoas... É verdade. Okay. Então busque na sua Se você Wikipedia... não tiver nada melhor pra fazer, tá ligado? Mas ele você é um não calendário. Tem, você tá ouvindo nosso podcast, você não tem nada, nada pra melhor pra fazer. We are just killing time. We are just killing time, né? E assim, a gente precisa falar sobre o Kanye West anunciando a presidência dele, assim. Como não falar sobre isso? Do que mais a gente vai Exatamente. Falar sobre a nossa vida? Não, sério, em 2028, qual vai ser o grande tema do mundo? Kanye West vai ter anunciado a presidência dele pra, sei lá, 2048. E... assim, até onde eu sei, ele tá fazendo a candidatura dele pra reeleição. Pela 18ª vez? Parabéns, você ouviu o nosso primeiro podcast. Só pra terminar essa coisa de uma maneira... Pra quê, né? Terminar de qualquer outra maneira, além de terminar. Vamos terminar então, né? Vamos terminar então. Um abraço pra você, um beijo nos... Qual que é a modernidade de 2024? Beijo aonde? Eu não lembro. Não sei, meu, as pessoas... Eu não gostava de pessoas em 2015, eu gosto menos ainda em 2024, então eu não vou dar beijo nem abraço, não vou dar nada. Calcanhar, né? As pessoas não mandam mais beijo, nunca mandaram beijo no calcanhar. Isso é original, isso é revolucionário. Ok, então, primeira vez você ouviu aqui. Um beijo no seu calcanhar. Um beijo no seu calcanhar, do Rodrigo e do Yuri. Um beijo. Eu não apoio os nazistas.